depois de registrarem um assalto na região Nordeste, onde dois criminosos em uma motocicleta teriam rendido as vítimas com uso de armas de fogo e subtraído delas dois notebooks, dois celulares e outros pertences, fugindo em seguida. Os policiais militares do grupamento Tático Alfa passaram a diligenciar nas proximidades do local do crime e lograram êxito em encontrar dois menores e dois maiores envolvidos no crime. Na residência de um dos menores, na rua Correia de Freitas, os policiais do grupo Tático localizaram dois celulares das vítimas no forro da casa. Já em outra residência, na rua Luanda, mais dois detidos, ambos maiores, na casa esta localizada a motocicleta usada no crime. Depois de uma boa conversa, os policiais foram informados pelos detidos que uma das armas e os produtos do roubo estavam em um matagal próximo e para lá conduziram os PMs. Estes, em buscas no meio do mato, localizaram os produtos roubados, dois notebooks e outros objetos levados, bem como uma das camisas usadas por um dos assaltantes. Uma pistola calibre 9mm de fabricação brasileira, marca Taurus, com 12 cartuchos intactos, também foi localizada. Em um bueiro próximo, os policiais encontraram uma camisa usada por um dos assaltantes. Na residência de um quarto envolvido, os policiais localizaram a segunda arma, um revólver Taurus de fabricação brasileira, com uma munição deflagrada e quatro intactas. Os presos e apreendidos, juntamente com as armas, a moto e os objetos recuperados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde os maiores foram autuados pela formação de quadrilha ou bando, porte ilegal de arma de fogo e assalto e aliciamento de menores. Os maiores permanecem na carceragem provisória da 6ª SDP, enquanto os menores, depois de ouvidos, foram encaminhados para a Delegacia Especial do Adolescente para as providências cabíveis. O triste nessa situação foi presenciar o desabafo revoltado de um pai que passou o dia todo trabalhando e, quando deveria estar descansando, se viu obrigado a acompanhar policiais na revista A Própria Casa. Acompanhe. Indignado com a desgraça dessa aí, velho. Cara, tô com a minha mão toda arregaçada, cara. Toda aí, ó, calejada. Tô aqui com duas carteiras de trabalho cheia. Agora passar por uma humilhação dessa por um moleque desse aí, cara. Por um vagabundo desse aí, ó. Se tem condições de uma sobrevivência desse aqui, conselho já dei. Eu já dei conselho. Ele tem roupa boa, tem calçado bom, mostro pra vocês. Tem um monte de coisa dele ali dentro que eu compro pra ele, pra esse lazarento, cara. Tem notebook que eu compro esse infeliz. Tem dois aqui, mostro pra quem quiser ver os notebooks. Internet, eu pago a internet, fez 24 horas pra ficar aqui dentro. Não falta nada, nada, nada, nada pra ele. Eu não sei por que ele cai nessa maldita, dessa droga, dessa pedra, desse roubo. Sabe se ele tem algum vício? Olha, velho, agora nessas alturas, o que eu vou te dizer pra você? Que a vida é trabalhar. Minha vida é só trabalhar. O senhor fica revoltado? Mas com certeza. Imagina, sai 5h30 da manhã, acorda 5h30, sei lá, desperta. 6h15 eu pego o ônibus pra ir trabalhar. Chego 6h30, 7h na casa. Acabei de chegar no serviço, eles viram, eu cheguei, eu tava tudo sujo de massa. Se tem condições de um moleque desse aqui, a família, tudo bem de situação financeira, e ele cai nessa desgraça aí. E não dá pra educar, né? O sistema não deixa. Esse que é o problema. Esse que é o problema, porque você vai bater, a polícia não deixa. Esse que é o problema. Se a polícia deixasse, o cara colava, arrebentava no cacete. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.